Eu sou o mestre dos magos. E é o GRZS, sucesso com a mulherada. Elas querem se perder nos barracos da favela, de barulho de pancada. Sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada. Eu sou o mestre dos barracos. Tô com o copão na mão, ela dança no barraco. Sucesso ela senta com a no mulherada. Barraco, ela quica no barraco. Tô com o copão na mão, ela dança no barraco. Eu sou o mestre dos barracos. Ela senta no barraco, senta, senta no barraco. Tô com o copão na mão, ela sucesso dança com a mulherada. Famosinha do Instagram que é bruxaria anormal. Eu sou o mestre dos barracos. Senta aqui, tá legal, vai. Senta aqui. Legal, na 17 do mal, vem, senta aqui tá legal, vai, senta aqui tá legal, na 17 do mal, na 17 do mal, na 17 do mal, na 17 do mal. Eu sou o mestre dos magos. Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada. Elas querem se perder nos barracos da favela, de barulho de pancada. Sucesso com a mulherada. Eu sou o mestre dos barracos. Sucesso com a mulherada. Ela dança no barraco, sucesso ela senta com a no mulherada. Barraco, ela quita no barraco, tô com o copão na mão, ela dança no barraco. Eu sou ela o mestre no barraco, ela senta no barraco, senta, senta no barraco, tô com o copão na mão, ela sucesso dança com a mulherada. Famosinha do Instagram que é bruxaria anormal. Eu vem, sou vem, o mestre aqui, tá legal, vai, senta aqui, tá legal, na 17 do mal, vem, senta aqui, tá legal, vai.